mais nem saber de amor. Mas quando você chegou foi um combo da sorte, um tabaco, um isqueiro e um rastidor.